Eu quero ficar nu diante dos seus olhos, falar bem perto do seu ouvido, decifrar tua alma e os gemidos. Temos tempo pra viver. Quero descobrir o amor de novo, encontrar em alguém o que eu procuro, livrar o amor do escuro e destruir o muro que cerca meu coração. Vai ser bom pra mim, ficar só é tão ruim. Vai ser bom pra mim, ficar só é tão ruim. A vida me sorriu, permitiu você nascer, estrela pra dar sorte por tudo que a gente fez. É pura tua luz, teu rosto, teu olhar. Quando você está longe, a mim só resta lembrar. Vai ser bom pra mim, ficar só é tão ruim. Vai ser bom pra mim, ficar só é tão ruim. Ficar só é tão ruim. Vai ser bom pra mim, ficar só é tão ruim. Quando você não está por perto, meu mundo é um deserto no frio.